uma infinitude, por exemplo, na magnitude, porque a magnitude só pode ser potencialmente infinita, já que ela poderia aumentar, como a linha poderia estender-se mais, a série numérica poderia ampliar-se. E por isso é que não é possível uma multidão real infinita, porque uma multidão real infinita seria também uma multidão que não teria limites na sua numeração, por exemplo, quando tratado numericamente, e se extensista na sua extensão e se intensista na sua intensidade, o que levaria aos absurdos que já foram demonstrados dentro da matemática, que não podem se atribuir quanto à infinidade, à infinitude atual, porque há várias razões para demonstrar, como Galileu, por exemplo, apresentou algumas, mas que já eram usadas pelos antigos filósofos, como se, por exemplo, tivéssemos uma circunferência em que ela fosse infinita, nós teríamos, não só seria infinito o seu diâmetro, como seriam infinitos os seus raios. E então, a soma dos dois raios daria a soma de dois infinitos, o que seria absurdo. Então seria a soma de dois raios mais infinita do que a outra. E a ideia de infinitude não admite nenhuma limitação. De forma que estas razões tornam impossível o infinito atual numérico. Por estas razões não se pode atribuir dessa espécie de infinitude a Deus. Deus só pode ter como infinitude a plenitude de ser, isto é, um ser sem limitações, quer dizer, ele enquanto ser, é puramente ato, na plenitude do que é, sem qualquer restrição, sem qualquer limitação, sem qualquer coação, sem qualquer necessidade extrínseca a ele. Este é o sentido da infinidade. E este conceito é o conceito de todas as grandes religiões, como teremos oportunidade de ver nos volumes em que nós reproduzimos os textos dos principais livros sagrados de todos os povos. Comentando, e ainda em defesa da sua tese, na Suma contra Gentiles, no livro 1, capítulo 43, no final, São Tomás diz o seguinte: também se corrobora esta verdade que as afirmações dos filósofos mais antigos que admitiam, obrigados pela mesma verdade, que o primeiro princípio das coisas é infinito, contudo, ignoravam a palavra própria, considerando a infinitude do primeiro princípio ao modo de uma quantidade discreta, seguindo os ensinos de Demócrito, que afirmava que os átomos infinitos são os princípios dos seres, e de Anaxágoras, que pôs infinitas partes semelhantes como o princípio das coisas, também o entendiam ao modo de uma quantidade contínua, seguindo aos que afirmavam que o primeiro princípio de todos os seres é um elemento ou um corpo informe e infinito. Mas o estudo dos filósofos posteriores demonstrou que não se dá um corpo infinito, e a isto se acrescente que necessariamente há de haver um primeiro princípio de alguma maneira infinito, resultando disso que o infinito, como primeiro princípio, não é corpo nem virtude corporal. Capítulo 11. Da existência de Deus nas coisas. Entramos aqui na análise de um dos atributos mais importantes e mais controversos em torno da ideia de Deus, que é o referente à imensidade e à ubiquidade de Deus, que passamos a analisar para dar a ele o seu verdadeiro sentido. Partindo-se de que, se nós estabelecemos que Deus é um ser infinitamente atual, ele deve estar em todas as partes e em todas as coisas. Porque essa infinitude não poderia estar restringida num UBI, num onde, num local, porque então ela não teria a sua infinitude. Ela tem que estar toda em toda parte. Então, as perguntas que vão surgir aqui são as seguintes, que São Tomás coloca na questão oitava da obra citada. Se ele diz, se Deus está em todas as partes, primeiro problema. Segundo, se está em todas as coisas, primeiro problema. Segundo, se está em todas as partes. E terceiro, se está em todas as partes, por essência, por potência e por presença. E quarto, se estar em todas as partes é próprio de Deus. Ora, se nós observamos, é que a ideia de estar numa coisa é estar contido nessa coisa. Mas as coisas não podem conter Deus. Ao contrário, Deus é que pode conter a coisa. Portanto, ele não pode estar nas coisas, mas sim as coisas nele. Esta é uma objeção importantíssima. E dentro desta ideia, desta objeção, existem outras, mas que giram em torno da mesma ideia. Então, São Tomás responde a esta objeção do seguinte modo: Deus está em todas as coisas, não certamente como parte de sua essência. Ele não é uma essência das coisas, nem está como um acidente, mas a maneira como o agente está no que ele faz. E é indispensável que todo agente esteja em contato com o que imediatamente faz. Pois bem, posto que Deus é o ser por essência, porque ele é o que ele é, eu sou quem sou, ele é a própria essência na sua existencialidade, o ser da criatura necessariamente há de ser um efeito seu. Mas como Deus causa o efeito do ser nas coisas, não só quando por primeira vez elas começam a existir, mas durante todo o tempo que o conservem, porque sem o seu sustentáculo elas não poderiam permanecer. Como o Sol, por exemplo, que está causando a iluminação do ar, ele está sustentando também esta iluminação, porque se ele deixasse de emitir os raios solares, seus raios de luz, a luz não permaneceria. Ora, o ser é o mais íntimo de cada coisa e o que mais profundamente as penetra, o que mais profundamente as penetra é princípio formal de quanto nelas há. Portanto, é necessário que Deus esteja em todas as coisas, no mais íntimo delas, para sustentá-las, para que elas se deem. Ora, ele está em todas essas coisas por excelência de sua natureza. Ele está como causante do ser dessas coisas. Mas não se poderá dizer que ele está limitado dentro dessas coisas. Agora, o que vem a dúvida que vai surgir é o seguinte. Bem, então ele poderia estar em todas as coisas como um princípio formal, final, sustentáculo final das coisas. Mas não está em todas as partes. Porque muitos dizem que se ele estivesse em todas as partes, ele ficaria dividido por essas partes. Então, São Tomás responde da seguinte maneira: dado que o lugar é uma coisa O fato de um ser estar num lugar pode entender-se de duas maneiras. Ou como estão as outras coisas, isto é, ao modo como uma coisa está em outra, de qualquer maneira que seja, como os acidentes de lugar estão em um lugar, ou então, segundo o modo próprio do lugar, como estão os seres localizados. Pois, de uma e outra forma, está Deus, de alguma maneira, em todo lugar, quer estar em todas as partes. Primeiro, porque o mesmo que está em todas as coisas, dando-lhe ser e o poder operativo, assim também está em todo lugar, dando-lhe o ser e o poder locativo. Ademais, o localizado, diz ele, ocupa um lugar porque o preenche. E Deus preenche todos os lugares, contudo não os preenche como os corpos, pois se diz que um corpo preenche algum lugar por quanto impede que haja outro corpo com ele. E estar Deus num lugar não impede que haja ali outras coisas, mas que precisamente preenche todos os lugares porque está dando o ser a todas as coisas localizadas que em conjunto enchem todo lugar. Ademais, Deus está em todos os seres por potência, porque tudo está submetido a seu poder. Está por presença, porque tudo está patente como desnudado a sua inteligência. E está por essência, porque atua em todos como causa do seu ser, conforme já foi mostrado. Portanto, Deus está em todas as coisas por essência, mas não é a essência das coisas, como formando parte dela, mas pela sua essência. Pois, como diz São Tomás, a sua substância está em tudo que existe como causa do ser que tem. Se houvesse no mundo um corpo infinito, esse estaria em todos os lugares, mas mediante suas partes. Ora, como então, de que modo estaria Deus em todas as partes? Ora, como nenhum ser pode existir senão por ele e pela sua sustentação, consequentemente, corresponde, é próprio de Deus estar primariamente por si em todas as partes, já que, seja qual for o número dos lugares, é preciso que esteja em cada um deles, e não uma parte sua que esteja nele, ele está todo, totalmente, em toda a parte. Por isso que nas religiões se fala nos vestígios de Deus, isto é, nas marcas que Deus deixa impresso em todas as coisas, pelas quais o homem pode penetrar para encontrá-lo, reencontrá-lo. Porque nós o perdemos pela nossa inteligência, podemos perdê-lo pela nossa inteligência e pela nossa vontade e pelo nosso entendimento, mas não o perdemos pela nossa existência. Então, quem reencontra a Deus, e esse é o caminho da religião, é o homem enquanto ser inteligente, enquanto um ser que tem uma vontade e um entendimento e um amor. Ele então poderá reencontrar Deus. E ele reencontra como? Partindo dos vestígios de Deus que se dão em todas as coisas, que ele pode e deve procurar penetrar. Alguns filósofos negaram esta presença de Deus em todas as coisas. E mesmo em algumas ideias religiosas, notamos a negação desta presença total e absoluta de Deus. Aristóteles, por exemplo, ele dizia que Deus não tinha, por exemplo, o conhecimento das coisas vis e singulares, porque parecia para ele que era um conhecimento indigno de Deus. Aristóteles, como valorizava muito as abstrações, achava que Deus devia ter um conhecimento abstrato das coisas, um conhecimento mais da universalidade do que propriamente da singularidade. Os maniqueus, segundo se diz, negavam a Deus a omnipresença, por potência, já que, conforme eles pensavam, somente estavam submetidos ao divino poder as coisas espirituais, não as coisas materiais e sensíveis, que para eles dependiam exclusivamente do princípio mal, porque os maniqueus aceitavam dois princípios, um do bem e um princípio do mal, seguindo a influência do pensamento religioso dos persas. Agora, alguns neoplatônicos, alguns autores árabes e alguns emanatistas, quer dizer, aliás, os emanatistas em geral, eles negam a onipresença por essência e sustentam então a ideia que Deus apenas produz a primeira substância separada e esta então vai produzir a seguinte e assim sucessivamente, de forma que a última substância separada produz um mundo material e sensível. Então, Deus só chega a este mundo material por seu influxo, por potência, mas só está presente por essência na primeira substância separada, na qual, então, ele obra imediatamente. Agora, para a religião cristã, não é assim. A religião cristã, Deus é imenso e ele está, portanto, presente por essência em todas as coisas. Ele está intimamente presente em todas as coisas. Está presente em todos os lugares, em todas as partes, por essência, por presença e por potência, como é o pensamento de São Tomás. Agora, quanto às outras religiões, nós vamos ver nos textos as divergências que podem aparecer. Mas, em regra geral, todas as religiões aceitam este mesmo atributo de Deus. Terminamos aqui a parte dos atributos. Completará este volume o Itinerário Mentis in Deo de São Boaventura. E assim terminamos o segundo volume desta obra.